Deus é meu guia e anda sempre do meu lado. O mal que me perseguia jamais vai me alcançar. Tô na fé, tô com Cristo e ele não vai me deixar. Sai, sai, olho grande, sai, sai, zique vira. Me mira, mas me erra, meu escudo é a Bíblia. Preste atenção, irmão, no que eu vou dizer. A paz é muito boa, basta você querer. No momento em que você ouvir esta canção, abra sua mente e o seu coração. Cristo é paz, é vida, é a luz em seu caminho. Com ele ao teu lado nunca estarás sozinho. Abra os olhos, fique esperto e junto com ele o coração. Não vacile, abra a mente, escute esta canção. Preste atenção, irmão, no que eu vou dizer. A paz é muito boa, basta você querer. No momento em que você ouvir esta canção, abra sua mente e o seu coração. Preste atenção, irmão, no que eu vou dizer. Preste atenção, a vida é muito curta pra você desperdiçar. Na vida do crime, nas drogas, ha, vamos parar. Acende o beck, maluco ligado, aí que a coisa desanda. Deus é a força, ele é o caminho. Com Deus na mente eu sei que nunca ficarei sozinho. Passando por cima da dificuldade que a vida nos traz, mostrando a realidade da periferia que aqui tem demais. Se tu tem a mente fraca, preste atenção. Se liga na ideia, escute a canção. Preste atenção, irmão, no que eu vou dizer. A paz é muito boa, basta você querer. No momento em que você ouvir esta canção, abra sua mente e o seu coração. Preste atenção, irmão, no que eu vou dizer. A paz é muito boa, basta você querer. No momento em que você ouvir esta canção, sua mente e o seu coração. Abri a minha mente e resumi o meu passado. Jesus está comigo, está andando do meu lado. Estou saindo do crime, perdendo as minhas contas. Jesus é o perdão pra aquele que aponta. Pro bandido assaltante, pra puta de boate, pra aquele matador que morreu em combate. Com ele não tem fim, apenas nova vida. Ele é o homem que cura as feridas. O longe se torna perto, o difícil se torna fácil e certo. Amor a base de tudo, aprenda a ter a afeto. Mandei essa mensagem de irmão pra irmão. Abra sua mente, seu coração.